senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. Eu sou o Tuizin. E eu sou a voz. A voz que te encanta todas as noites de quarta-feira. Aliás, uma boa noite para quem tá ouvindo na quarta e uma boa tarde para quem tá ouvindo no domingo, na reprise, né? Bom, então, como a gente tá em Franca, né, e Franca é praticamente a terra do cover, a gente resolveu fazer uma homenagem nesse programa com bandas tocando covers de outras bandas. E a gente fez algumas seleções aqui, malucas, e aproveitamos que nessa semana teve algumas coisas, por exemplo, o Flaming Lips, que é uma banda que eu gosto bastante, uma banda de rock and roll, que, enfim, quem não conhece, eu deixo a recomendação, porque é uma banda bem legal, que, tipo, é uma banda bem diferencial das bandas que tá rolando hoje em dia. E eles são de Oklahoma, né, os lábios flamejantes de Oklahoma. É uma banda bem psicodélica, eu acho que eu poderia dizer que é o novo Pink Floyd, assim, Pink Floyd dos 2000, né. E a banda é meio difícil, inacessível, assim, de entender, mas eles sempre surpreendem, assim, com as coisas. Por exemplo, eles gravaram um clipe nessa semana com a Amanda Palmer. Quem é a Amanda Palmer? Você sabe falar mais do que eu. É, casada com Neil Gaiman, quadrinista, né? Todo mundo deve conhecer. E eu não sei muito bem, assim, o que ela fez, mas eu conheço ela do The Dresden Dolls. Ah, sim, sim. Aquela banda, assim, dos anos 90. Com um cara. E também ela gravou um disco com covers. É, a propósito, acabei, né? Acabei de lembrar, né? Do Radiohead, assim. Lindo, assim. Não, naquele, na proposta de covers que a gente fala, né? De interpretação. E não cópia. Sim. E é isso, assim. Eu gosto dela pra caralho. É um mulherão, assim, em todos os sentidos. Oh, yeah. E também vale a pena conhecer, assim. Toca muito, canta muito e tem umas ideias geniais. Amanda Palmer. E aí no clipe com Flaming Lips, né? Deletaram o clipe do Flaming Lips do YouTube porque ela aparece nua, né? Completamente nua numa banheira. Uma banheira, mas é um nu, né? Pô, é Amanda Palmer, não é? Ela não faria um nu pra, né, esse nu apelativo, né? Banalizado. É uma coisa artística mesmo, assim, muito legal. E a gente viu o vídeo no domingo e hoje já não tá mais no ar, assim, porque o YouTube é bem moralista. É, a gente deu a sorte de ver o clipe, porque o clipe é maravilhoso, é um pouco minimalista, assim, a música. A música também, né? E o clipe. E a música, por acaso, é cover, é um cover de Elvis Presley e também o George Michael regravou essa música também. O nome da música: The First Time Ever I Saw Your Face. E essa versão que vai rolar é com a Amanda Palmer, que foi gravada pro vídeo, né? Pelo que a gente entendeu. E a do disco é com outra. Você sabe o nome? É, pois é. Eu tava olhando aqui de onde surgiu essa música e por acaso é de um disco novo que eu não entendi muito bem. Parece que é Flaming Lips e mais uma porrada de coisa. Até o Nick Cave tá no meio. É, como eu já disse, o Flaming Lips, as coisas são muito complexas, assim, nesse universo da banda Flaming Lips. Eu vou intercalar aqui as duas versões, a versão da Amanda Palmer com a versão do disco, que é bem mais soturna, assim. Enfim, eu vou intercalando e quem canta na versão do disco é uma tal de Erykah Badu. Tá, então vamos começar esse programa especial de covers, né? Tem muita coisa interessantíssima aqui pela frente. Então vamos começar com Flaming Lips. E Amanda Palmer. E Flaming Lips. E como é o nome do outro? Erykah Badu. Erykah Badu. E em seguida, lembrando que esse disco do Flaming Lips é desse ano. Em seguida, eu escolhi aqui uma música, um cover que eu gosto bastante, de uma banda. São uns robôs, assim, um grupo chamado Kraftwerk, que todo mundo conhece, daqueles alemães, né? Que estão na ativa até hoje, vieram no Brasil uma par de vezes. Precursores, assim, do eletrônico, né? E fizeram aula, por exemplo, com Stockhausen. São os pais do sintetizador e são os pais da música eletrônica em geral. E Divine Comedy é uma banda que eu gosto muito, então o Neil Hannon, que é o One Man Band praticamente, ele gravou esse cover de Radioactivity, que é uma das músicas mais clássicas do Kraftwerk. E ficou uma versão muito boa, eu gosto dessa versão. Pois é. Eu escolhi ela não é à toa, né? Porque justamente ela tá bem diferente da original, assim. Não tem nada, nada, nada de eletrônico. É tocada com uma banda de rock, assim. E tem todo aquele vozeirão do Neil Hannon, né? Aquela gigantice da música dele, porque o cara que me influencia, essa coisa de deixar a música gigantesca, né? Cheia de orquestrações e... Eu não tenho muito adjetivo pra falar. Então vamos fechar esse bloco com Divine Comedy, fazendo cover de Radioactivity. Espero que vocês gostem. Daqui a pouco a gente volta com mais Lixeira Não Sai Daí.